Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai ser um programa muito especial que vai ter 27 músicas de A a Z e um número. E vamos começar o programa exatamente com um número. E para iniciar temos espanhóis 91 Sweet. Para vocês, 91 Sweet, Give Me the Night. There's no use pretending. E nesta primeira sequência dedicada ao hard melódico, após 91 Suite, ficamos com os canadianos Alias e ficamos com a música Wild Wild One. E os Alias são uma banda que surgiu das cinzas do Sheriff. E terminamos esta primeira sequência do nosso Riff Service com um super grupo, os Bad English. E ficamos com a música Dancing on the Edge of the World. E quem são os Bad English? Os Bad English são John Waite, Ricky Phillips, Dean Castronovo, Jonathan Kane e Neil Schon. E vamos agora para uma nova sequência. E esta sequência vai ser outra sequência com supergrupos. E para iniciar temos Contraband. E quem são os Contraband? Os Contraband são Richard Black, Michael Schenker, Tracy Guns, Cher Patterson e Bobby Blutzer. E dos Contraband vamos ficar com a música Good Rocking Tonight. Para vocês, Contraband, Good Rocking Tonight. Hitting right, ain't no use, no more abuse. You are my number one, and I'm in love. I'm Mr. Time's over, boy. Get back to pushing that room. Well, that's the way it goes sometimes. That's the story of my life. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You're my kind of lover. Always keep me mystified. Long as I'm pushing back towards you. Após Contraband, ficamos com outro supergrupo, os Damn Yankees. E quem são os Damn Yankees? Os Damn Yankees são Jack Blade, Tommy Shaw, Michael Cortellone e Ted Nugent. E dos Damn Yankees ficamos com a música Mystified. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três bandas alemãs. E vamos iniciá-la com os Easy Living. Para vocês, Easy Living... See the tears. Smoke-filled room, yeah. Stranded on a shore of lies. I have been through the this, and I thought I knew you. After so many trials, say anything just to make believe again. Say you love me. Don't say you love me. Just gives me pain. Whoa. See the tears falling down on you. Who can see them in the rain? See the tears falling down on you. Time will heal the wounds again. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Easy Living, ficamos com os Fair Warning, Long Gone. E terminamos esta sequência dedicada a três bandas alemãs com um projeto de hard rock de Rolf Kasparek, Rolf and Roll, mentor e vocalista e principal compositor dos Running Wild. E ficamos com Giant Axe. E ficamos com a música Let's Dance. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência dedicada a sons mais Southern Rock. E vamos iniciá-la com os Ogjaw. Com os norte-americanos Ogjaw. Para vocês, Ogjaw, Another Day. Well, the call came in at 1 a.m. Sheriff Joe Lynn. There's trouble at your sister's house, and I'm sure it's him again. He found her on the bedroom floor, bleeding with a busted chin. That'll be the last time that son of a bitch is three sheets to the wind. Well, Joe called his deputy, his younger brother Bill. Said, meet me by the railroad tracks behind old Copper Hill. If God won't kill this man, then damn I will. It's an eye for an eye and a tooth for a tooth. There ain't enough excuses to chase the 90 proof. Tonight I'm not the long arm of the law. I'm next of kin. That'll be the last time that son of a bitch is three sheets to the wind. Well, the dust blew and the gravel flew as they sped on down the road. Well, they knew just where to find him at Old Man Sutton's Grove. As the truck rolled to a stop and Joe jumped out with his gun in his head, yeah. They waded through the shadows by the creek and they made their plan. It's an eye for an eye and a tooth for a tooth. There ain't enough excuses to chase the 90 proof. Tonight I'm not the long arm of the law. I'm next of kin, yeah. And that'll be the last time that son of a bitch is three sheets to the wind. They stepped from the woods, they didn't make a sound. They were standing right behind him when that bottle hit the ground. And he cried out, "Old Joe, please don't do me in." But the shots rang out again and again. It's an eye for an eye and a tooth for a tooth. There ain't enough excuses to chase the 90 proof. Tonight I'm not the long arm of the law. I'm next of kin, yeah. And that'll be the last time that son of a bitch is three sheets to the wind. That was the last time that son of a bitch was three sheets to the wind. We'll be right back. após Hogjaw, ficamos com os Iron Horse, Three Sheets to the Wind. E terminamos esta sequência com uma banda clássica, os Jekyll, e o seu maior clássico, The Lumberjack. Uma música que deu a conhecer a motosserra como instrumento musical. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com baladas que são duetos. E para começar, temos os Kick Hunter, que nesta música contam com a colaboração de Ella, pois é este o nome que eu consegui encontrar para a vocalista feminina que canta com Stefan Aurel. Para vocês, Kick Hunter, Heaven Knows. keep so scared inside, and I don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? In the eyes, I couldn't breathe on top. It felt so strange, just like após Kick Hunter e Ella, ficamos com um dos grandes clássicos das baladas que são duetos. Ficamos com Lita Ford e Ozzy Osbourne, If I Close My Eyes Forever. E terminamos esta sequência com o dueto entre Michael Borman e Anna Tolson, Two of a Kind. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Naked Beggars. Para vocês, Naked Beggars, Crazy. Scares me when you wanna go without me. You stand. Na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Naked Beggars, ficamos com os Oslo e ficamos com a música Crossfire. E terminamos esta sequência com os brasileiros Pleasure Maker e ficamos com a música Chance of a Lifetime. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser uma sequência com três clássicos ao vivo. E vamos iniciar esta sequência com Queen. Para vocês, Queen, Don't Stop Me Now. This is called Don't Stop Me Now. Cause I'm having a good time. após Queen, ficamos com Rush, Tom Sawyer, um dos maiores clássicos da carreira dos Rush. E terminamos esta sequência com outro grande clássico do rock, com Status Quo, Whatever You Want. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser a maior sequência deste Riff Service, já que terá 4 músicas. E vai ser uma sequência melódica. E vamos iniciá-la com os Toronto. Para vocês, Toronto, Talk To Me. Always something more to Mistress of lies. You'll see a coasting. E nesta penúltima sequência do nosso Riff Service, após Toronto, ficamos com Urgent, Cast the Firestone. Continuamos com Van Stephenson, Modern Day Delilah, e terminamos esta sequência com os Watchmen e a música Adrenaline. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com os XYZ. Para vocês, XYZ, Souvenirs. That I don't know how to say. Take your

E é em tom de baladas que terminamos o Riff Service de hoje. O Riff Service dedicado ao hard rock de A a Z. E terminamos com os holandeses Sinatra e a música Hero. E antes, nesta sequência, ficamos com XYZ, Souvenirs, e ficamos também com Y&T, Don't Be Afraid of the Dark. E é com Sinatra, Hero, que me despeço do Riff Service de hoje. E espero que na próxima semana, num programa que vai ser dedicado a lançamentos de 2016, estejam novamente desse lado. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! I can see.